Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Lixeirinho. Acho que, se não me engano, esse é o sétimo programa. É o sétimo programa. E vamos ouvir uma música de uma banda lá de São Carlos chamada Malditas Ovelhas, que é uma banda de um camarada meu das antigas, o Bruno, que eu conheci, inclusive, em outras circunstâncias, que não tem nada a ver com banda. E eles estão com um CD novo que eles vão lançar no Sesc dia 1º de outubro agora. Bom, vamos ouvir. Eu entrevistei o Bruno e ele mesmo fala sobre isso na entrevista. E na sequência a gente ouve uma música do Malditas Ovelhas, que é a banda dele. Então um abraço aí pra todo mundo que colaborou com o background da entrevista. Pro 15, pro Mário e a gaita estridente dele. Bom, enfim, vocês vão saber do que eu tô querendo dizer ouvindo a entrevista ali. Daqui a pouco eu volto. Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Então, a gente gravou em casa lá o EP. Fizemos corre de comprar os equipamentos pra gravar em casa mesmo. E a gente... vamos lançar lá no dia 1º de outubro, lá no Sesc, esse EP. Olha que legal. Aí no final do ano a gente vai lançar o disco completo, com as músicas todas que a gente tá tocando aí. E... tamo aí. Legal. É, o Bruno, eu acho que eu conheci ele lá em Araraquara. Os outros rolês aí. Seus, né? Nossos, né? Enfim. Nossa. A gente seus se encontrou, meus, de certa forma, sem eu ter conhecido ele antes e tal. A gente tem umas técnicas de... Caneta, exatamente. Que, na verdade, chama pianica, né? Pianica. Pianica. Mas hoje a gente é todo mundo bem sucedido com música, né? Oh, claro. Olha aqui. Lógico. Ele tá sentado aqui na frente de uns tijolos, num boteco. Regalias. Sentado na rua, um cara tocando blues no violão sem corda. A galera de casa não vê, mas tipo aqui. E outra se virando numa gaita em dó pra tocar um blues em mi. Mi, parece. Ele tava me explicando que ele tá sem as Blue Notes, enfim. Eu queria que você, sei lá, indicasse uma faixa aí do EP. Demorou. Pra FM. Então, tem uma música nova que a gente tá tocando, que é o Cantagalo, que é uma composição de um dos caras que a gente toca, é o Iraê. Uhum. Que ele fez a música, assim, a gente fez os arranjos, assim, eu fiz o baixo. Falou, Rodrigo, até mais, cara. Aí ele chegou com a música pronta, assim, só que a gente fez eu fiz o arranjo de baixo e o Du fez o synth e o Zé fez as percussões, o ritmo, assim, da batera. Legal. Aliás, isso é uma característica da banda, né? Que cada um toca qualquer instrumento ali, né? Então, na verdade, assim, no começo a gente tocava de uma forma mais geral, assim. Todo mundo tocava bateria, baixo, guitarra, teclado. Só que depois a gente foi vendo que cada um de nós tinha mais aptidões em determinado instrumento, assim, que foi ficando mais claro e evidente, até um ponto, assim, que a gente chama uma formação mais, que a gente sempre até brinca, assim, que é a formação que a gente fala rocha, né, que é a formação mais firme, mais dura e tal, que é eu no baixo, o Irai na guitarra, o Zé na bateria e o Du no sintetizador, no sample, na escaleta e tal, que a gente se sente mais tranquilo, assim. É. E isso foi uma característica que sempre nos acompanhou, mas agora tá cada um se fixando mais no seu. Eu vi no YouTube, aliás, vocês fazendo cover de uma música do Aeromoças e Tenistas Russas. Então, a gente começou tirando uma música um de cada um, assim, que uma, eles tiraram uma música nossa que chama Perseguida, né? E a gente tirou uma música deles que chama Jacques Villeneuve. Ah, que legal, Experience, que legal. Né? Uhum. Que é tipo, como se estivesse no fundo do mar, assim, tal, a música deles, né? A ideia deles. Tem até aquele clipe lá. É, que tem o clipe, né? Que é um cara lá do audiovisual, se eu não me engano, é um cara que chama Carioca, tá ligado? Fez o som, tô ligado, o vídeo pra eles, assim. Enfim, aí a gente começou com essa ideia de um tirar uma música do outro, e no fim a gente acabou criando um novo projeto, que era as duas bandas juntas, que é o Fator Acochativo, né? Que legal, era moça. Malditas e... Que virou o Fator Acochativo. Ovelhas e Tenistas Russas. É, então a gente até tentou esses nomes estranhos, assim, mas depois virou o Fator Acochativo. Pode crer. É. E aí, depois esse projeto acabou se unindo a um outro projeto, assim, que é o Subloco, que é um grupo de MCs, assim, lá da cidade de São Carlos, né? Que começou a juntar com a gente virou, tipo, uma semi-big band, assim. Olha que legal. E os caras cantando em cima e tal. Eu tô meio por fora, assim, tô dando um tempo, mas tá rolando lá, os caras estão ensaiando e tal. Bacana, São Carlos sempre foi muito... De hoje eu moro lá com os caras, toco lá, mas conheço, tipo, você, o Tuizinho, né, que é, tipo, né, história lendária aí da música. Até poderia citar muitos fatos, inclusive do... Então, beleza, vamos... A gente tá enrolando aqui, mas... Enfim, não podia ser diferente, porque fazia tempo que eu não trombava o Brunão aqui, enfim. Então vamos ouvir aí a música que... Eu acho que ele falou o nome da música, se não falou, Canta depois... Canta Galo. Como é que é? Canta Galo. Exato. Daqui a pouco eu volto, Lixeirinha... Doideira. A gente ouviu Malditas Ovelhas com a faixa Canta Galo, precedida aí da entrevista que eu fiz com o Bruno. E agora a gente ouve a faixa Comendo Faca do Satanic Samba Trio. Foi isso, a gente ouviu a faixa Comendo Faca com o Satanic Samba Trio, loucurada do caralho, e o programa fica por aqui, né, acho que já deu. Então eu queria deixar um abraço para todos os ouvintes que perduraram até aqui, e para finalizar o programa bonito, eu gostaria de recitar um poema de uma amiga muito querida, a Mira, e o nome do poema é Musa e Cais. Que, diga-se de passagem, ela fez o poema especialmente pro programa Lixeirinha, olha só. E quem quiser ler outras coisas dela, é só acessar, é miradiniz.blogspot.com. Dizia um amigo que tem gente por aí que enxerga cores nas músicas. Disso eu não sei, mas sei que há palhetas de sons que nos trazem cores de longas datas. Transporte no tempo, tons, ritmos. Música é como companheira de viagens. Nos ocupa por dentro, fazendo que sejamos um pouco letra, um pouco melodia. Hello. Semana que vem tem mais. Até. So, that was like an introduction. Now for some preaching to the choir. On the subject of how come it is that the further in you go, the bigger it gets. I remember the very, very first time I smoked DMT. It was sort of a benchmark, you might say. And I remember that this friend of mine, who always got there first, visited me with this little glass pipe and this stuff which looked like orange mothballs. And since I was a graduate of Dr. Hoffman's, I figured there were no surprises. So the only question I asked was, how long does it last? And he said, about 5 minutes. So I did it. And there was something like a flower, like a chrysanthemum in orange and yellow that was sort of spinning. And then it was like I was pushed from behind and I fell through the chrysanthemum into another place that didn't seem like a state of mind. It seemed like another place. And what was going on in this place, aside from the tastefully soffitted indirect lighting, and the crawling geometric hallucinations along the domed walls, what was happening was that there were a lot of beings in there. A lot of what I call self-transforming machine elves, sort of like jeweled basketballs, all dribbling their way toward me. And if they'd had faces, they'd have been grinning, but they didn't have faces. And they assured me that they loved me, and they told me not to be amazed, not to give way to astonishment. And so I watched them, even though I wondered if maybe I hadn't really done it this time. And what they were doing was they were making objects come into existence by singing them into existence. Objects which looked like Fabergé eggs from Mars morphing themselves with Mandaean alphabetical structures. They looked like the concrescence of linguistic intentionality put through a kind of hyperdimensional transform into three-dimensional space. And these little machines offered themselves to me.